começa aí no Primos Bar. Rede Globo de televisão está apresentando o Top DJ Marcos Paulo ao vivo. Não adianta me ligar e não chora. Sai perreco, vai pra lá que demora. Bora aquecendo tudo assim, vai. Perceber que esse mundo ia girar. Pra perceber que esse mundo ia girar. Bora abrir os bar, só começando assim. Agora, não adianta me ligar e não chora. Meu amigo Jaconda, fica com a gente hoje, uma boa Jaconda. A xoxota pesada. Dia 30, aniversário do Davi Neves. Lá no Casquinha, Tuxaua na parada. E aí? Tô bonito, tô né? Quem mandou tu terminar? Tô bonito, tô né? Quem mandou tu terminar? Tô bonito, tô né? Quem mandou tu terminar? Tô bonito, tô né? Quem mandou tu terminar? Tô bonito, tô né? Quem mandou tu terminar? Tô bonito, tô né? Quem mandou tu terminar? Bora, meu parceiro Gel, tá bora lixão da manhã! Que o mundo dá volta rapidão, tá, gente? Não adianta me ligar e não chora. Sai perreco, vai pra lá. Meu parceiro Miltinho, pra perceber que esse mundo ia girar. Miltinho dos Malino, tá na área. Perceber que esse mundo ia girar. E agora, não adianta me ligar e não chora. Sai perreco, vai pra lá que demora. Pra perceber que esse mundo ia girar. Pra perceber que esse mundo ia girar. Tô bonito, tô né? Quem mandou te terminar? O nosso parceiro Gilson da Melo, Fran. Tá por ali, Soramânia. Comitando meu amigo Sandro, toda a galera hoje curtindo. Bora, Gilson, pra cima, meu irmão. Quem mandou te terminar? Tô bonito, tô né? Quem mandou te terminar? Tô bonito, tô né? Quem mandou tu terminar? Quando a gente que quer o perigo, nós já fala que o mundo dá volta. DJ Marcos Paulo ao vivo. É o Primos Marcelo Aguiacimento aí, galera. Depois que eu... naquele pique assim, ó. Conheci o Mandela. Depois que eu vi várias piranhas. Depois que eu vi como ela doa. Depois que eu vi como ela se assa. E aí, cachula? Agora que eu me percebi namorado. Os despintados de Parque Arena, yeah. Já por aqui endoidando tudo. Eu sei que elas vão querer namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro, que eu sei que elas vão querer. Bora, Primos Bar! Depois que conheci o Mandela. Depois que eu vi várias piranhas. Depois que eu vi como ela zoa. Muitas... muitas mulheres solteiras hoje aqui no Primos Bar. E a nossa onda, a nossa onda só começando aí, meu irmão. Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro, que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Comitiva aí do Zita Cunha, curtindo só na moral assim, ó. Eu, tu, nós, bota nela. Onde chegou a pedaço? DJ Marcos Paulo. Um abraço forte também, ó. Minha amiga Marta já aqui pelo Primos Bar. Bora endoidando, Primos. E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. A onda começa aí no Primos Bar. DJ Fran considerado. Tu vai botar nela. Parceiro, o colombiano dos vagabundos de luxo. Equipe do bonde dos metralhas está na área. Espetacular o sorriso dessa princesa. E vai girando, vai girando, batidão no batidão. DJ Marcos Paulo. Marcos Paulo e Fran considerado. Engraçar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta. Quer embasar, ela fica maluca. Nossos despintados de Parque Arena, já por ali, ó. Nossa equipe Tolice também, sempre numa boa. Abraço pra vocês, com muito carinho. Vai tremendo a bunda. Vai tremendo a bunda. É o bonde do TT. Ela não precisa de porque já vivi no automático. Pensa que eu não sei. Mas é um tanto problemático, bem que eu avisei. Essa cintura de elástico merece replay. O rock começa aí no Primos, vai galera. Eu já disse que amei, que amei. E os DJs da onda pra cima, senhor. DJ Marcos Paulo. Agora. Vai do caquinha do Primos Bar. Lomba, lomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. Tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo... E as minas? Mina bumbum granada. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Beleza, tá querendo pintar. Só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Pra quem pegou a fuga hoje pro Primos Bar. Pra quem se puxou pro Primos Bar hoje, meu irmão. A parada é rock doido do Primos. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. DJ Marcos Paulo. Sabe falar o que é? Logo você, logo você. Pra quem pegou a fuga hoje? Assim, eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, o Primos que me chama. Fui, partiu, lá onde é o Mandela. Fui, partiu, lá onde é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, Primos pra que me espera. Fui, partiu, lá onde é o Mandela. Fui, partiu, lá onde é o Mandela. Partiu lá onde é o Mandela. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piro da gente. Que no peço tu tem moral, minha. Marcos Paulo e Fran considerado. Pra sentar, pra sentar no pão. Pra sentar, pra sentar, sentar no pão. Sentar no pão. Uma viada, é que não tô conseguindo ir. Naquele pique assim, Primos, assim só. Aonde é Primos hoje? Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piso. Meu parceiro colombiano, tá por ali, ó. Dos vagabundos de luxo. Nosso bonde dos metralha também. Essa galera super gente boa. E recebe a gente sempre com muito carinho aqui pelo Primos. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Antes deu uma vontade de comer a xereca dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Antes deu uma vontade de comer a xereca dela. Oi, tino ele pra confesso, tu tem moral. Oi, tino ele pra confesso, tu tem moral. DJ Fran, de Barcarena. Aqui na favela, pra sentar no pão. Aí, Yuri. Com os DJs tudão. Marcos Paulo e Fran Considerado. Você vai ficar doidão. E a nossa onda começa aí no Primos Bar. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. A galera do Remo joga a mãozinha pra cima aí. Quem é do Paixão também joga a mãozinha pra cima aí. Bora começar, DJ Fran, começar no batidão. Considerado. Onde toca é lotado. Xoxota, eu sei quem você gosta. É a equipe Xoxota. Só quem gosta aí, ó. Da Xoxota, levanta a mão. Quem gosta da Xoxota, levanta a mão. A equipe Xoxota pesada está aqui com os DJs da onda. Daniel, segura a Xoxota. Eu sei que você também gosta. São Moraes que vai tocar. São Moraes que vai tocar. Eu sei que você gosta. É a equipe Xoxó. Eu sei que você gosta. Marcos Paulo e Fran Considerado. Parceiro Jacuna da Borali também, só na manha. DJ Onivaldo Lopes, homem do Vanguard Boy, já numa boa. DJ Fran de Barcaré. Nossa comitiva do Zita Cunha, já arrebentando tudo aqui pelo Primos Bar. Toda nossa comitiva também do Parada Fest, já endoidando aqui pelo Primos Bar. Parceiro particular, amigo Gilson da Melo. Abraço pra você, garoto! O nosso bonde dos metralhas. Metralha tudo aí! E as melhores, as principais, os DJs da onda detonam pra galera. Marcos Paulo e Fran Considerado. Os seus olhos, o seu que eu digo, eu sou da... Lindo de corpo. Chegou ao fim. E a pressão do Primos assim, ó. Eu mentindo, me iludindo, eu fiz de tudo que foi possível por ti. Aqui também meu parceiro Caçula Rig, homem dos magníficos. Assim, canta pra ela assim, vai. Nós seu amor para um outro amor. Eu vou correr longe de ti, voltar a sorrir, jogar no lixo tudo que passou. Nós seu amor para um outro amor. Eu vou correr longe de ti, voltar a sorrir, jogar no lixo tudo que passou. Marcos Paulo e DJ Fran Considerado. DJ Marcos Paulo e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. Nossa parceira Barbie, também a boneca por ali, ó. As seguidoras da onda estão na área. Errado, brincou comigo, chegou ao fim. Viveu mentindo, me iludindo. Eu fiz de tudo que foi possível por ti. Pintado de Barcarena, já tomando tudo, ostentando aqui pelo Primos Bar. Nós, seu amor, para um outro amor. Eu vou correr longe de ti, voltar a sorrir, jogar no lixo tudo que passou. Nós, seu amor, para um outro amor. Eu vou correr longe de ti, voltar a sorrir, jogar no lixo tudo que passou. Escurinho que o bagulho vai endoidar. Aí DJ, deixa no escurinho que o bagulho vai endoidar. E a onda, onda? Onda tá perigo, perigo, perigo, perigo, perigo, perigo, perigo, perigo, perigo, perigo, perigo, perigo, perigo, perigo, perigo. Vai tá passando ligando, tô com pena. Pois aqui nós tá risada e bota pra acelerar. Quem é do Pai Sandu, joga a mãozinha pra cima aí. Joga a mãozinha pra cima, galera do Paysandu. Quem é do Remo, joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Dali acelerando, acelerando, acelerando tudo aí, primos. Naquele pique, o DJ está onda. Naquele pique, só touro brabo, me chamam de proibido, porque eu vicio rápido. Combinação perfeita, sete cervejas. Meu parceiro colombiano por ali, ó. Os vagabundos de luxo. Bagulho alto, taxista índio, tá na área. Abraço pra você, garoto. O que eu falo? Vai baixo, vai baixo, vai baixo, vai baixo. Em cima, em cima, em cima, em cima. Vai baixo, vai baixo, vai baixo, vai baixo. Em cima, em cima, em cima, em cima. Segunda vez que nós temos o prazer de tocar aqui pelo Primos Bar, uma das casas de shows, e todo final de semana é isso aqui, graças a Deus, graças ao tratamento do seu Cláudio e a dona Ana, dá pra esse público maravilhoso. E hoje é um prazer muito grande nós tocarmos aqui, ó, numa das maiores casas de shows de Barca Arena, todo final de semana lotadinho assim, ó. A primeira vez que nós viemos por aqui, ó, o Clube do Remo, a galera do Clube do Remo compareceu em peso. E hoje não vai ser diferente. Hoje a galera do Clube do Remo compareceu novamente. E eu vou apostar 50 conto contigo que a galera do Leão comanda o Primos Bar. Quem é do Leão, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Joga a mãozinha pra cima, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha. Tchá, tchá, tchá. Puxa tua galera fraca do Paysandu aí, puxa. A galera do Paysandu, eu boto fé que é muito mais forte aqui no Primos Bar, não é? Só quem é do Paysandu de coração, dá um gritão aí que eu quero ver. Só quem tá na final da Copa Verde aí, joga a mão pra cima, joga. Galera do Papão, galera do Papão, mãozinha batendo, batendo, batendo, e doida, e doida, e doida. No meio do Pitiuba, no meio do Pitiuba, no meio do Pitiuba, no meio. Passa umas 50 pra cá, viu? No meio do Pitiuba, no meio do Pitiuba, no meio do Pitiuba, no meio do Pitiuba. Descontou, tu perdeu no Regis Bar ontem. Olha a história do urubu do Vero Pedro, te liga aí, ó. Moradeira, namoro o malandro urubu, eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na toca do Vero Pedro, no meio do Pitiu, no meio do Pitiu, no meio do Pitiu. Meu parceiro Bode da Boranida, uma boa! E a gente abraça com muito carinho! Pitiu. Bora, Bode! Eu fui cantar carimbó. Vizinha tricolor tá na área. Parece que vai chover. E parece. Parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. Vem no meio, vai. Paulo e Fran considerado. Parceira Andréia lá do Guamá, hoje por aqui doidando tudo pelo Primos. Bora, meu parceiro Mótio, os despintados estão na área. Zita Cunha também. Joga a mãozinha pra cima. cima, mãozinha pra cima, pra cima! Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, parei, moto que me espera. Fui, partiu, parei, moto que me espera. Fui, partiu, parei, moto que me espera. Alô, Melly! DJ Lohan que tá tocando. Fui, partiu, parei, moto que me espera. Minha mulher começou a discussão, mas é claro nem dei atenção. Peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei os irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Essa grande Enian, e falaram que... pela primeira vez aqui pelo Primo de Bar. Sinta-se à vontade assim, ó. Com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu. O maremoto que me espera. Fui, partiu, parei. MC Vento tá por aqui, só na manha. O maremoto que me espera. DJ Pavento também tá na área. Vou dar fuga nela. Homem do Puraqué tá por ali, ó. O que me espera. Fui, partiu, parei. Moto que me espera. Fui, partiu, parei. Moto que me espera. Vou te contar uma coisa, cara. Os DJs do Maremoto não adivinha nunca. É sempre das melhores. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Parceiro Playboy da Baixada. O Júnior tá por ali, Raizinho Gaiato. A nossa equipe Tolice tá por aqui. O que me fez chorar? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal. Eu gostaria de pedir a compreensão de todos aí, ó. A gente chega junto pra tocar de tudo. Todos vão ter o seu horário aí, ó. Logo mais vai detonar forró, a rocha pra galera. A gente vai tocar de tudo aqui pelo Primos Bar. Marcos Paulo e Fran considerado os DJs lindões e... Quer brigar, não vai adiantar, é sempre desse jeito, somos imperfeitos, fique emburrado, eu dou... Meu parceiro David, ele também o careca, nossa equipe Rex por aqui numa boa! É o seu cabelo antes de dormir, e dizer que eu te amo e essa guerra fria boba pra mim vai ter fim. Marcos Paulo e DJ Fran considerado. Olha o que me fez, mas continuo ao teu lado. Para de me... Te liga nesse sonho, ó. Disse que ia mudar, mas me enganou. O que foi que ela te fez? Outra vez me traiu. Isso vai acabar. Famoso Fabricinho. Família Pânico de Macarena. Raizinho Gaiato tá por aqui. Marcos Paulo. E foi considerado. Entrei nessa onda. Primos Bacurte. Maremoto. Eu vou curtir o maremoto. E encontrar um novo amor. Quem detona hoje aqui pelo Primos? E Fran considerado. Olha, precisamos se aceitar. Essa briga, intriga, ciúme, esse papo não vai colar. Meu parceiro Jacunda por ali, ó. Hoje doidando tudo. Shit boa, Jojota pesada. Eu morro todo dia, vem cuidar de mim. Sou dependente, dependente. Agora. Dependente, dependente, dependente. A equipe Jojota pesada está aqui com os DJs da onda. Sou dependente, dependente, dependente, dependente, dependente, dependente de você. Sou dependente, dependente, dependente, dependente, dependente, dependente de você. Jacunda da Xoxota Pesada. Jacunda da Xoxota Pesada. Olha, precisamos se acertar. Essa briga, intriga, ciúme, esse papo não vai colar. Agora. Poxa. Tem que ser assim. Agora. Você sabe que eu te amo, que eu morro todo dia, vem cuidar de mim. Sou dependente, dependente, dependente, dependente, dependente, dependente de você. Sou dependente, dependente, dependente, parceiro Alonso, dependente. O homem da CV do Saburagui, sua mãe Alonso. Obrigado, meu irmão. Dependente, dependente de você. Sou dependente, dependente, dependente, dependente. Minha amiga Marta também tá por ali, ó. E a gente vai detonando muito som assim pra galera se ligar. Toma, Primos Bar! Amor, eu invento palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós, nuvens formaram nossa imagem no céu. Marcos Paulo e Fran Considerado. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. De tanto gritar te amo, de tanto gritar te amo. Bora, colombiano, bora endoidando tudo. Nosso amor é lindo e nos faz feliz. E eu? Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chama loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chama loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. DJs Tudão, Marcos Paulo e Fran Considerado. Você vai ficar doidão. A gente vai detonar de tudo assim, ó. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Tô limpando você da minha vida. Tô limpando você da minha vida. Quem me vê DJ Fran Considerado e Marcos Paulo pelo Primos Bar. A gente tem um respeito muito grande pelos nossos amigos DJs. Mas o Marcos Paulo e o Fran Considerado são os DJs em Barca Arena que toca de tudo. É só ficar até o final aqui, ó. Manda um forte abraço aí pro nosso amigo Adriano Mix, que está no berço hoje. Parabéns, viu, Adriano? É nós, minha irmã! Amanhã no Bajara, né? Mais tarde no Bajara. Logo mais no Bajara. E logo mais aqui pelo Primos Bar também. Grande dia, Adriano Mix. Daqui a pouquinho o cara vai detonar muito som. Pra galera aqui pelo Primos Bar. ajudar. Ah, já falei pra geral que a gente terminou. Nosso sentimento era limpo, cê veio e sujou. Bora, morte! Mas você ainda sobrevive minha mente. Por isso comprei pano de chão e o detergente. Solteiro aqui no Primos Bar hoje. Pra quem tá solteiro, a parada é mais ou menos assim, viu, Ana? Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. DJ Marcos Paulo. Mas só que deu errado. A parada era mais ou menos assim, ó. Eu no cineminha, meus amigos na balada. Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo não. E aí, Primos Bar? Com meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Para beber, eu tô solteiro de novo. Com meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Para beber, eu tô solteiro. O nosso amigo Alonso da Cervedos tá por aqui hoje, tá conhecendo os DJs da onda. Bora, Alonso! Eu tava ficando doido. DJ Marcos Paulo. Joga a mão pra cima e diz: vai, safadão! Vai, safadão! Meu parceiro Alonso, da AC Eventos, já endoidando tudo aqui pelo Primos Bar. Só pra tentar me consertar, eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado. Galera dos Itacunha! Sirenia, meus amigos da balada, eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo não. Pegar, mexer com o fígado do que com o coração. E meus amigos, voltei, eu tava ficando. Vanessa Danúbia, as gatas da Gurchão, Stephanie Caroline, parceiro Jacuna da Xoxota Pesada, nosso amigo Rafael da Xoxota, tá por aqui. Tava ficando doido, para beber que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, você tava ficando doido. Bora beber, meu irmão. Bebi, se duvidar, bebo de novo. Bora, Primos Bar, pra cima. Eu bebi, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco, então não venha me amolar. Eu curti, se duvidar, eu curto de DJ Fran, de Barcareira. Só pra você parar de falar. Bora, bonde dos metralhas assim, ó. Uma relação e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero. Esse colombiano é muita onda, pai. Divertir. Eu tô numa relação e não. Se quiser brigar, pode se estressar. Eu não vou discutir. Vai falar que com quem amou. Hoje eu vou. Parceira Barbie, também a boneca. Já por aqui, sempre numa boa. As seguidoras da onda estão na área. Fala que com quem amou. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Parceiro Gilson da Melo. Fala pra ali, senhora mãe, Gilson. Toda a comitiva hoje curtindo. Ele veio curtir os DJs que tocam de tudo sem frescura, né, meu irmão? Os DJs que tocam de tudo da onda. A menina da janela fica sempre a me olhar. É hora de gastar dinheiro agora. Eu quero falar com ela. Meu parceiro careca já mora ali, ó. Bora, David! O meu amor, dá meu carinho pra ela. Só pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra Alô, Daniel, Ian, os amigos da curtição, aqui no Brimos Bar. Abraço do Marcos Paulo do Franta, ó. Parceiro Alonso da Cerventos, aqui com a gente hoje, Alonso. Obrigado, meu irmão, pela presença. Abraço dos DJs lindões, viu, irmão? Olha, eu com uma coroa estribada agora, hein? Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar o meu amor, dar meu carinho pra ela, o meu calor, botar todinho pra ela, só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela, só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela, é só dela, é só dela. Só no caqueado, Brimosman. Bora pra cima, Margarina. Quantas vezes eu pedi pra você levar a sério o que eu falava, mas você não quis entender. Me dispera, eu já tô cansado de tanto ouvir papo furado. Sem desculpa, eu já me entediei. Agora tudo que eu quero é da minha bala. E mais tarde, viu, galera? Quero nem saber. Tem o aniversário do DJ Adriano Mix. Quero nem saber. Pela sede do Bajara, tem o DJ Anos considerado um festão mais aguardado em Barcarena. Mais tarde, da sede do Bajara. E daqui a pouquinho, o Adriano Mix vem dar aquele alô pra galera. Aquele alô pra galera do Primos Bar. Bora, Adriano! É final de semana, eu não vou ficar à toa. Eu vou sair numa boa para... Parceiro Gilson, o Junior Knight, a fera das marcantes de Margarina, velha guarda das aparelhagens. Tudo que eu quero é da minha baladeira, por aí com uma livreira qualquer, dançar esse breque com uma morena, faz nego, uma lourinha, essa pega, não quero nem saber de você, não quero, não quero nem saber de você. Jacunda da Xoxota Pesada. Meu parceiro Gel Morali, ó. Homem da churrascaria, tá na área. Mano, e a gente abraça sempre com muito carinho. Vou sair numa boa para curtição. Botar uma... Parceiro Rafael da Xoxota. Tá por aqui, Rafael. Só na mãe. A comitiva toda curtida. Agora tudo que eu quero é da minha baladeira. Por aí com uma livreira qualquer. Dançar esse breco. E hoje eu não quero nem saber. Não quero. Hoje eu vou lá pro Bajara. Aniversário do Adriano Mix. Quero nem saber. DJ Fran considerado, Marcos Paulo vai estar por lá. Bateu os parabéns. Vê se o cara é humilde e tem um carinho também dos DJs da onda. Abraço pra você, viu, garoto? Quero nem saber. Não quero. Não quero nem saber de você. A hora de beber, a hora de gastar dinheiro. Se nós tivéssemos dinheiro, né, Fran? A gente ia gastar tudo agora. Os DJs da onda no Primos Bar, meu amor. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos. Ah, o DJ Fran hoje aqui, ó. Uma coroa escribada, Marcos Paulo. Vamos nos encontrar, falar de trocamento. Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontra. O cara na madruga encontrou uma moleca e falou assim pra ela: libera, libera pra mim. Libera que eu tô aqui. Libera, libera pra mim. Libera que eu... A moleca era malandramente. Mas assim... Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. Me dê, papai. Sendo que é tão bonita. Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada. Eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer, de jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica, o que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita, mas assim. Aplica, o que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita. Só nunca que há, só nunca que há, pro lado e pro outro, girando tudo. Dá, dá, dá. Dave. Se você me der todinho, Andréia, também o Thiago. Nunca vou arrumar. Ela é do Guamar por aqui. Você passa a mão na cabecinha, passa no corpinho, segura no bumbum. Agora põe pra remexer, vem de bundinha arrebitada, peitinho empinadinho, corpinho molhadinho, suadinho de prazer. Vem de bundinha arrebitada, peitinho empinadinho, corpinho molhadinho, suadinho. Bora, Sica, Chula Rick. Dá, dá, dá. É DJ! Dá, dá, dá. Dá, dá, dá. E agora quero ver todo mundo dançando na onda do dá, dá, dá. O Ivaldo Lima. Oh! Oh! Ah, ah, ah, ah, ah. Dá, dá, dá. Eu vou te prometer, nunca vou arranjar outra. Eu só vou querer você. Passa a mão na cabecinha, passa no corpinho, segura no bumbum. Agora põe pra remexer, vem de bundinha arrebitada, peitinho empinadinho, corpinho molhadinho, suadinho de prazer. Vem de bundinha arrebitada, peitinho empinadinho, corpinho molhadinho, suadinho de prazer. Ah, ah, ah, ah, ah. Dá, dá, dá. Peitinho empinadinho, corpinho molhadinho, suadinho de prazer. Vem de bundinha arrebitada, peitinho empinadinho, corpinho molhadinho, suadinho de prazer. Ah, ah, ah, ah, ah, tá. Bora detonando suas melhores primos, baixinho. Parceiro Playboy da Baixada, Raizinho Gaiato, parceiro Júnior, tá por ali, a equipe Tolise, Fabricinho Vida Louca, tá curtindo, obrigado meu irmão. Tá com ela e já sei muito bem que ela quer comigo ficar. Tem tanta gente se metendo, pai, a mãe, até o jumento do irmão está querendo me queimar. O nosso amor não é novela, mas no fim dessa história a gente vai assim. E a galera de Belém do Pará, aquela do Guamata por aqui, só da mãe. Nada pode separar, yo, yo, yo, yo. Nada pode separar o nosso amor. Eu quero é passar mal. Nada pode separar o nosso amor. Nada pode separar, yo, yo, yo, yo. Nada pode separar o nosso amor. Eu quero é passar mal. Caqueado aí, primos, mano. Naquele pique assim, ó. Remexe assim, meu amor, pra mim, que eu vou curtir a noite inteira. Vamos dançar, vamos arrepiar, depois tomar a saideira. Não olha assim, meu amor, pra mim, não fala em tom de brincadeira. Agora mexe na cintura, se liga o beijo bem bom. Abraço forte também com muito carinho. Sim, meu bem, a minha amiga Marta tá por aqui, só na manhã. Tô de perna bamba. Vem, meu bem, me amar. Me leva pra cama, jura que me ama. Vem, meu bem, dançar. Bora dançar que a gente toca de tudo. Vem, meu bem, me amar. Me leva pra cama, jura que me ama. Chame o redor. Marcos Paulo. Meu parceiro colombiano, tá por ali numa boa. Hoje tomando toda aqui pelo Primos. Meu parceiro Alonso, homem da C Eventos, tá na área. Resistir a esse som, o pop som é o som inteiro, cheio de fruto sensual. É pop som que toca o embalo que o Brasil vai conquistar. É pop som. Primos Bar Show, organização Cláudio e Ana. Na mídia, Fran. A festa tá curtindo só de boa. Bora, Lana. Legal. Esse é o fantástico novo Tupinambá. Todo mundo tá dançando. É sensacional. Tem o DJ Toninho e a Agatha. Quando o DJ Dinho toca, o povo se levanta. Ninguém fica parado. Até a mãe dele dança. Quando o DJ Dinho toca, o povo se levanta. Ninguém fica parado. Nosso bonde dos metralhas já por ali, ó. Arrepia. Hoje metralhando tudo, Primos Bar. Arrepia que agora eu quero ver. Arrepia, DJ Dinho, faz o T. Arrepia que agora eu quero ver. Meu pai toca, tua mãe dança. Ah, meu pai toca, tua mãe dança. Ah, meu pai toca, tua mãe dança. Ah, meu pai toca, tua mãe dança. Paulo e Fran Considerado. Tô carente, eu tô carente de amor. Tô querendo, tô querendo, tô. DJ Fran. Tô carente, tô carente, tô carente de amor. Meu parceiro morte, o Taboralinha. Foi no abraço. Homem dos despintados de Barque Arena, Taboralinha. Deixa eu pincelar no que nasceu o nosso amor. A paixão, quando eu pode, peito do meu coração. Com uma galera da MS, tomando toda, chama aí, Boralinha, sempre numa boa. Você me fez dançar de Milene, Portugal, então agita. O nosso parceiro Gilson Namelo. Taboralinha, só na manhã, Fran. Mais tarde tem o aniversário do Adriano Mix no Bajara. I love, love, love, I love, love you. Tô querendo esse teu corpo nu. Venha logo, não demore. Nosso amor já começou. A galera do Viseu beijou o nosso amor. Nossa festa começou. Vamos junto pra dançar. Quero Marcia da Light. Que sucesso não para. No comando desse sobrinho que diz que mandou ver. Que tem menino por um carro. Paulo e Fran Considerado. Bora dançar, bora se ligar assim, ó. meu coração bate forte acelerado de tanta emoção. Ai meu coração, ai meu coração bate forte acelerado de tanta emoção. Minha parceira Barbie também a boneca, bora ali ó. Ai, meu... Sempre numa boa, pode crer. Acelerado de tanta emoção. Ai meu coração bate forte acelerado de tanta emoção. Parceiro Raizinho Gaiato, o homem da equipe Toli está por aqui. A homem assim. Diz que meteu uma mania que tá dando o que falar. Gosta de dar chicotada no bicho que encontrar. Já tá me dando medo, a qualquer hora vou entrar no chicote do DJ que agora vai tocar. No bicho da vizinha, no bicho da sua prima. Ele acertou e agora quer te pegar. Cuidado com seu bicho, diz que me pode pegar. Ai, me encontrou e o bicho vai pegar. O disque vem em Josi e agora vai me acertar. Chegou no líder som, agitando a sua festa. Virou e acertou a minha perereca. Ai, ai. Tiri-tirari, tirari-rara. Parceiro Louro do Banho de Ouro. Bora meu parceiro Jefferson. No caqueado das marcantes aí. Cai a madrugada, não consigo te esquecer. Fico aqui pensando, eu não sei o que fazer. Te amo. Também estou na tua, não dá pra esconder. Amor, eu tô bolada, não consigo te esquecer. Você me conquistou. Teu jeito de dançar, benzinho. Deixa louco. Na hora de fazer amor, eu fico doido. Vem nas marcantes, vem. Vem assim. Então vem, ama, me fazer feliz. Que eu me dou inteira, sou toda sua. Então vem, ama, me fazer feliz. Que eu me dou inteira, sou toda sua. Jacunda da Xoxota Pesada. A equipe Xoxota Pesada está aqui com os DJs da onda. Onde eu vou? Pensei em você. Não aguento mais viver assim. A noite cai. Não te encontrei. Meu amor, não dá pra te. É muita marcante. Aniversário do Adriano Mix no Bajara. Parada é rock doido por lá mais tarde, né, Adriano? Sara Dias, curtidas marcantes. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua foto. O que eu preciso? Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha e tão pardo, se você é o meu lado. Desculpe outra vez. A comitiva do Zita Cunha. Desde cedo por ali curtindo, bora Ana. Toda a galera curtindo hoje, beijão. Não vá, meu grande amor. Bom de duas metralhas. Por aqui curtindo hoje, na boa. Por você sofrer. Galera aqui no Primos Bar. Te machuquei. Chorar, meu bem, eu fui um covarde. Te deixe só, eu não perdi. estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Sabe aquela marcante que fala de amor? Mais uma. Aquela marcante que fala de sentimento? É a marcante que a gente toca assim. Conto a história, sinto que me chamas, mas você não vem, não sei mais o que será de mim. Se vai embora, sei que você chora. É, caçula, só não vai chorar agora. Não sabe viver sem mim. Sei que foi vacilo meu, mas também sei que aconteceu porque você brincou com... Reajo marcando assim. Agora diz que vai embora, sei que quer ficar. Amor, eu conto as horas pra você voltar. Mas se você for, eu é que vou chorar. Marcos Paulo. Sei que quer ficar. Amor, eu conto as horas pra você voltar. Se você for, eu é que vou chorar. DJ Marcos Paulo. Ao vivo. DJ D. A revelação do Pará. DJ Rafael. Primos Vá dançando as marcantes. Número 1 de Bacarina. Mas você não vem assim mais. Quem será de mim? Se vai embora, sei que você chora. Para e pensa, amor, não sabe ver sem mim. Sei que foi vacilo meu, mas não me sei o que aconteceu. Porque você brincou com meu amor. Agora diz que vai embora, sei que quer ficar. Amor, eu quantas horas pra você voltar. Mas se você for, eu é que vou chorar. Amigo colombiano, tá por ali, chora mãe, né, colombiano? Agora sei que quer ficar. Vagabundos de luxo, na pressão, viu, colombiano? Se voltar, se você for. Parceiro Alonso da Cerventos. Toda comitiva hoje, Alonso. Obrigado, meu irmão. Conto as horas e sequer um toque no meu celular. A no Sky, está tão frio aqui. Volte agora, nossa cama implora. Sem você aqui, não vou dormir. O que será de mim? Sei que foi vacilo meu, mas pra mim sei que aconteceu. Porque você brigou com meu... É muita marcante fileta gravando tudo ao vivo. Agora diz que vai embora, sei que quer ficar. Amor, quantas horas pra você voltar? Se você for, eu é que vou chorar. A parada é rock doido do Primos, meu irmão! DJ Marcos Paulo. Aí na frente da escola parada é assim, né? Na frente da escola você me dava bola e eu ficava bobinha. Foi meu primeiro beijo, meu primeiro desejo, foi você quem me ensinou. Nas aulas de inglês eu só aprendi a dizer a palavra I love you. E na língua do P eu aprendi a dizer que eu perdi, te apimou. Eu faço tudo isso que é pra você notar. E vi... Aí o que que você foi? Você foi meu primeiro amor. Paulo e Fran Considerado. DJ Marcos Paulo, agora. Mais tarde tem o aniversário do Adriano Mix aí na sede do Bajara. Tem o Megatron, tem o DJ Anderson. Rapaz, o rock vai ser muito doido. No seu olhar, que sabe me hipnotizar. Eu te confesso que sinto atração. Vou guardar um pouquinho de dinheiro pra gastar lá mais tarde. Meu bem, por quê? Não acredito que nem eu explico que você me traiu. Como pode querer outro alguém? Foi só uma aventura. Vou deixar de novo te tocar. Mótio, o homem dos dias pintados, tá por aqui, bora, Mótio. É nós, meu irmão. Sentimentos, pegou o amor. Sentimentos, você que eu preciso. Sentimentos, você não pensou. Sentimentos, tudo a perder. Sentimentos, jogados ao vento. canto da terra. Sei que as palavras se perderam ao vento. E quantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. Eu não te equivocava e por errar feri o meu coração. Pois pra tirar a primeira pedra essa noite que nunca mentiu por amor. Galera do Zita Cunha tá por ali, ó. Os amigos da MS. Hoje derramando muito shopping pelo Primos Bar. Aventura, tão pouco tempo que durou. Não vê que por dentro me consome tanto amor. Quem tá solteiro ainda aí, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. E só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Bate na palminha, na palminha. Um, dois, agora! Fazer pra tirar você da minha cabeça. Como é que é, caçula, Rick? Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz que esqueça. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Bora, meu parceiro, Rafael, tá por ali numa boa. Abraço do considerado pra você, com muito carinho. Mas acontece que meu coração não é de papel, que a chuva molha as palavras. DJ Marcos Paulo. DJ Marcos Paulo e Fran Considerado. Vida, tentativa de vão, tentar tirar você do coração. Igual querer viver sem respirar, é como querer apagar a chama de um vulcão. Tentativa de vão, bora, Loura Considerada. Bora doidando, bora ostentando. Os DJs da onda, senhor! Cinco anos hoje, né, Loura Considerada? Foi culpa do amor. O quê? Me encontrei com você. Me apaixonei mais uma vez por ti. E agora não tem como fugir. Você é minha garota. Então vem aqui no Primos Bar, vem! Vem aqui, pegue nas minhas mãos e leve pra perto de mim. Parceiro Malonso da Serventos. Só na manhã, Alonso, é nosso irmão. Meu parceiro Louro, o homem do boi de ouro tá na área. Tu quer, papai? Quer vir dançar, quer vir dançar. Quer vir dançar, quer vir dançar. Quer vir de barco, muito de popopô. Não interessa, eu vou de bicicleta. Essa equipe é e o DJ Fran? Só sou solteiro, gosto de pegar uma xoxotinha. Eu gosto mesmo de pegar uma xoxotinha. Só sou solteiro, gosto de uma xoxotinha. Eu gosto mesmo de pegar uma xoxotinha. Bora que é rock doido, é Primos Bar daquele jeitinho. Treme tudo! Timóteo, tá por ali, Sra. Mária. Bora, já pensou? Os despintados de margarina. São as gatas da curtição. Aqui no Puxaua é só no agito. Com DJs Daniel, Amauri, Joãozinho. Vou pro meu guerreiro fazer a diversão. Cima. Bora, bonde dos metralhas! Chama essa novinha que o clima já tá quente. Ela tá tirando, tá com jeito diferente. Vem fechar com a gente, vem com a rapaziada. Muita curtição com o bonde dos metralhas. A noite vai ser nossa, o bonde tá formado. Meninos e meninas vem chegando. Galera do Zinho da Cunha também tá por ali, ó. Eu já tô preparada, hoje o bicho vai pegar. Alguém solteiro hoje aí tem? É o bonde dos metralhas, é o bonde dos metralhas, é o bonde dos metralhas, é o bonde dos metralhas. Eu vou te pegar, te levar à loucura. Vem minha menina, hoje ninguém segura. O bonde tá quente, já tá no esquema. É o bonde dos metralhas, é de Bacarena. É o bonde dos metralhas, é o bonde. Logo mais também tem meu parceiro Adriano Mix detonando pra galera que dá valor. Vai no passinho, no passinho, no pop, pop, pop. Vai na dancinha do pop, pop. Vai na dancinha do pop, pop. Faz a dancinha do pop. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vem com a família. DJ Marcos Paulo e Fran Considerado. Os DJs lindões estão na área. Meu parceiro índio taxista por ali sempre numa boa. Jacunda Xoxota pesada. Sofrer, você errou, não vou negar. Mas entenda, por favor, vou dar uma chance. Fabricinho, Fabricinho Vida Louca Júnior. Parceiro Raizinho Gaiato da equipe Tolice. Desdizeiro com a gente, obrigado, meu irmão. Fiel, eu tô pedindo desculpa porque eu não comprei meu papel. Desesperada, arrependida. Fala pra ele assim, ó. Eu vida. Chance minha vida, não me abandone amor ainda. Tô tão envergonhada do que eu fiz. Por nada, não vou deixar de amar você por nada. Você é minha luz, é minha estrada. Eu vou lutar pra te fazer feliz. Marcos Paulo e Fran Considerado 07. Bora, meu parceiro Louro! Não está sendo fácil, difícil não chorar. Quando vejo nossas fotos no meu celular, não é fácil apagar as lembranças. Eu só penso em caçula. Ser o Mário, também o Anderson, tô por ali, ó. Abraço forte, com muito carinho pra você. Eu te amo, eu vivo sem você. Não depende de você, não depende de mim. Te perdoo, porque eu te amo, eu vivo sem você. DJ Marcos Paulo e Fran Considerado. DJ Marcos Paulo e DJ Fran Considerado. Alô! Eu queria tanto ser teu namorado. E o quê? Te dar flores, fica sempre. Amiga Marta tá por ali, ó. Oh, meu doce. Desde cedo tomando toda aqui pelo Primos Bar. Quero amar você. Bora, minha parceira Barbie! Barbie e a boneca. Imagino o teu beijo. Como eu quero matar logo esse desejo. Me dá uma chance. Quero amar você. Uma sequência de marcante pra relembrar, né, Fran? Por isso que eu sinto é amor. Você me mostrou. E a nossa festa sendo toda gravada ao vivo hoje aqui no Primos Bar. E a partir de segunda-feira aí, os maiores e melhores grupos do WhatsApp, CD, os DJs da onda. Bora, Sandro. Você me Sandro bate no Parada Fest. Como eu quero provar o teu beijo e te dar meu amor. CDs DJ Marcos Paulo. Contatos DDD 91 TIM 8215-6134. DDD 91 Vivo 9191-9635. Entre em contato com o DJ Toca Tudo do Pará.